Aumenta o som do paredão. Segura esse hit aí, Brasil. Chefe Filipão, seu coração tá louco. R10 Produções. Tenho certeza que você não tá bem. O seu olhar tá entregando jogo. Eu te conheço melhor que ninguém. Seu coração tá louco. Louco pra voltar pra mim. Mas eu não volto porque eu não sou louco. Sabe o desprezo que você me deu? Eu vou te dar em dobro. Se depender de mim, cê morre de saudade. O seu amor de mentira não merece o meu de verdade. Se depender de mim, cê morre de saudade. O seu amor de mentira não merece o meu de verdade. Essa é do nosso CBD e Love Ela, a Fenomenal. Certeza que cê não tá bem. O seu olhar tá entregando o jogo. Eu te conheço melhor que ninguém. Seu coração tá louco. Louco pra voltar pra mim. Mas eu não volto porque eu não sou louca. Sabe o desprezo que você me deu? Eu vou te dar. Sou nosso CVD na minha praia.